Machuquei, machuquei, a chocada bate, ela geme bem e me pede replay. Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro, empurrei no tempo. Robson Mafra de novo. Cafofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha aventureira que só quer maconha e pica. Cafofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha aventureira. Robson Mafra é foda. Brota no meu setor, fumando punk e puxado lança. Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança. Já no efeito do MT, essas puta nunca cansa. Tá suave, morador, ela zeda segurança. Bora meu DJ, bota pra estourar. Bora meu DJ, bota pra estourar. Pode fazer tudo ao vivo que a festa vai começar. Pode fazer tudo ao vivo que a festa vai começar. Esse DJ não toca, ele dá aula. Esse DJ não toca, ele dá aula. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará. Machuquei, machuquei, a chocada bate. Ela geme bem e me pede replay. Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro. Empurrei no tempo. Robson Mafra de novo. Cafofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha aventureira que só quer maconha e pica. Cafofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha aventureira. Robson Mafra é foda. Brota no meu setor, fumando punk e puxado lança. Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança. Já no efeito do MT, essas puta nunca cansa. Tá suave, morador, ela zeda segurança. Bora meu DJ, bota pra estourar. Bora meu DJ, bota pra estourar. Pode fazer tudo ao vivo que a festa vai começar. Pode fazer tudo ao vivo que a festa vai começar. Esse DJ não toca, ele dá aula. Esse DJ não toca, ele dá aula. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará.